Boa noite, bem? Peço perdão por estar fora dos padrões da igreja, que aqui é o contrário, né? Se você vir bonitão, aí você tá mal arrumado. É invertido os negócios aqui, ainda mais de branco, né? Tudo meio urubu aqui. É white metal, né? White metal é pra acabar, né? Mas enfim, eu estou assim junto com a minha esposa, porque nós viemos de um casamento, de um casal de amigos nossos, uma benção. É, não, mas aqui é bom, né? Senão vão dizer que eu tô traindo aí e tal, né? O cara tá virando, sei lá. Enfim. Bom, eu costumo dizer que, né, não é fácil trazer a palavra de Deus. Não é fácil, galera. E eu trabalho com pessoas a semana inteira. Então, eu dou aula para adolescentes, para adultos. E, assim, a gente prepara o conteúdo, a gente transmite o conteúdo lá, mas não é a mesma coisa. Garanto para vocês que é muito mais delicado estar aqui na frente. Certo? Porque eu estou falando de algo que pode mudar não apenas temporariamente a cabeça de um adolescente ali, ou mesmo resolver ou não uma questão para a prova no vestibular. Aqui eu estou falando de algo eterno, né? A vida de uma pessoa por toda a eternidade pode ser alterada por uma palavra dita. Sobretudo quando envolve a palavra de Deus. Seja para o bem, seja para o mal. Certo? É evidente que Deus é soberano, é Deus que faz a obra, é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo, mas é a responsabilidade daquele que anuncia a palavra, é muito grande. Por isso que a primeira vez que eu fui chamado para pregar, eu preguei numa igreja quadrangular. Eu era adolescente ainda, e eu não tinha muita noção dessas coisas, né? Mas a primeira vez que eu preguei aqui, já com uma caminhada cristã, foi ano retrasado, né, amor? Ano retrasado, o Pipe me chamou para pegar aqui uma... Para pregar. Eu preguei sobre Romanos 1. Galera, a hora que eu... Não dá para dizer que subi no púlpito, porque aqui não sobe, né? Mas a hora que eu vim aqui atrás desse púlpito, as pernas tremeram e aí eu comecei a ganhar consciência. Cara, não é fácil. A responsabilidade é enorme. Enorme, enorme, enorme. Amém? E eu passei a respeitar muito mais os pastores. Quantas vezes eu saí da igreja? Ah, aquele pastor falou que não me agradou. Cara, a luta que é para preparar uma mensagem, tudo que você, que Deus confronta você primeiro. Recomendo, galera, mais reverência aos pastores, aos pregadores, sabe? Não é fácil. Às vezes a gente pensa assim, poxa, o Pipe, de repente, prega constantemente, talvez isso seja uma coisa fácil, né? Ou você vê um pregador na televisão, ou coisa do tipo. Não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. E, sobretudo, porque Deus fala muito conosco antes. Deus quebra a gente, mói a gente, Ele vem tratando a gente. Quantas vezes durante a semana você leva um puxão de orelha do Espírito Santo que fala, cara, você vai falar isso domingo, louco? Você está fazendo o contrário? E daí? Tá entendendo? Então, essa responsabilidade ela é muito grande. Bom, o título da mensagem de hoje é O Deus que congregou na Terra. Amém? E eu vou pedir para alguns voluntários aqui fazer a leitura para ficar um pouco mais dinâmico. Alguns voluntários por livre e espontânea pressão. Eu gostaria que a igreja abrisse no primeiro texto já que nós vamos ler hoje, que se encontra em Hebreus 10, 39, ok? Eu gostaria que chamar uma pessoa especial aqui para mim, muito cara, o Niltinho. Poderia, Niltinho? Com toda a reverência do mundo, fazer a leitura da palavra aqui? Amém? Ei, ei. Beleza. Bom, além do Niltinho, pode vir aqui, William. Aí você vai ler a segunda parte. Beleza? Ok? Então são duas partes que nós vamos ler aqui desse texto, que é de Hebreus, o texto inteiro que a gente vai ler é de Hebreus do 10, capítulo 10, versículo 19 ao 39. O Niltinho vai ler do 19 ao 35. Beleza, Niltinho? E daí o William do 26 ao 39. Se quiser ler por aqui. 19 ao 35 primeiro. Amém? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Ou, sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, terá considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito de graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Apelo para o passado. A recompensa não tarda. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos em espetáculo, tanto o opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos comparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes como alegria o espólio dos vossos bens, tendo a ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Obrigado, então, os amados irmãos. Bom, como vocês devem ter percebido, esse texto fala sobre o congregar, sobre a comunhão, sobre a perseverança em Jesus Cristo e sobre as consequências daquele que esteve no corpo, certo? Esteve congregando, portanto, esteve comungando com os irmãos. E aí sim, os motivos evidentemente são vários. Por algum motivo, não só deixaram de congregar, mas muitas vezes até deixam de crer, o que daí seria apostasia, necessariamente. Mas ele alerta dos perigos do deixar de congregar, né? Então veja, nesse texto aqui fica claro um primeiro princípio. Eu quero tratar de três princípios sobre o porquê devemos congregar. Primeiro, segundo o próprio autor de Hebreus, fica muito claro. É um mandamento, um dever. Devemos congregar. Devemos estar em comunhão com os irmãos. Não sou eu quem digo, é a palavra de Deus quem diz. E em várias outras passagens, há o alerta para a gente ter a comunidade, para nós estarmos em comunhão com os irmãos. Ok? Então, primeiro princípio, é um dever. Como eu disse, são vários os motivos que levam uma pessoa a deixar de congregar. Alguns motivos podem ser realmente, a pessoa de repente foi machucada, foi entristecida, de repente foi até traída mesmo por algum irmão, por alguma irmã. De repente houve um desrespeito público com essa pessoa. Às vezes até uma falta de honrar essa pessoa pelo esforço que ela fazia. Eu estou falando de honra no sentido de gratidão pelo esforço que ela fez num determinado momento, numa igreja em específico. A gente sabe disso. E a gente sabe o quanto machuca isso. Eu já passei por isso também. Então temos esse caso da pessoa que deixa de congregar porque verdadeiramente foi machucada, ficou revoltada, se entristeceu muito, ao ponto de não conseguir mais pisar num determinado lugar. Eu estou falando de congregar na igreja local, no sentido de igreja local. E essa pessoa muitas vezes não foi congregar em lugar algum mais. É evidente que um dos motivos, já adianto, é porque não perdoou aqueles que ficaram no local anterior. Ela vai carregar isso para sempre e não vai se enquadrar em lugar nenhum mais. Porém, existe em nosso meio hoje um outro motivo, penso eu, muito sério do deixar de congregar. Está muito na moda algumas atividades hoje não individuais, mas muito individualistas, né? Por exemplo, uma eu até considero positiva, que é a autoeducação. Ou seja, você se educar por conta própria em alguma área da tua vida, certo? Você não quer necessariamente participar de um grupo de estudos, alguma coisa. E com a quantidade de informações que nós temos hoje na internet, livros, televisão, seja lá o que for, a pessoa decide estudar por conta própria. A pessoa decide ser autodidata, né? Nós temos várias pessoas que fazem isso hoje em dia. Existe um movimento muito grande hoje da educação escolar em casa, né? Outorgando a autoridade dos pais para a educação formal dos filhos, do ensino fundamental, ensino médio. Também, evidente, por causa de muitos problemas que nós temos na educação pública, sobretudo no Brasil, problemas de imposição ideológica, de valores contrários ao cristianismo, que são ensinados descaradamente, e eu sei muito bem disso porque eu sou professor. Então, muitos pais, às vezes até com recurso um pouco maior, contratam professores particulares, estão entrando na justiça para que seus filhos sejam educados em casa, ou mesmo estão estimulando uma autoeducação. Há uma outra forma de tentativa de fazer algo sozinho, seja por imposição do mercado mesmo, seja por dedicação pessoal, é a ideia do trabalho em casa, né? O trabalho caseiro, vamos dizer assim, não é necessariamente autônomo, mas trabalha em casa. Hoje tem várias empresas que estão delegando as funções do cara para ele trabalhar em casa, pela internet, né? Uma forma de economizar. Então o cara trabalha em casa, faz processo em casa. Tem um conhecido meu que ele é analista de processos, eu não sei se seria essa a palavra correta a ser usada, mas ele literalmente dá sentenças ali de algumas questões trabalhistas, tudo online. Ele leva os processos para casa, trabalha, dando conta, tranquilo. Tá? Eu não sei qual que é o órgão que ele trabalha. Mas eu falei, cara, você trabalha em casa? Eu trabalho. Desde que eu me dedique 6 horas, eu posso trabalhar em casa e tal. Então, nós estamos sendo levados para uma sociedade cada vez mais individualista também. Seja, como eu falei, nem sempre por uma questão pejorativa ou má, mas às vezes pela própria pressão do mercado mesmo. Trabalho individual, trabalho solitário, você ser dono do seu próprio negócio, as vendas hoje, grande parte do comércio funciona tudo pela internet. E tem aí aquilo que eu considero extremamente degradante, que são as amizades virtuais, né? Um mundo virtual tomando conta literalmente de tudo, né? E é evidente que daí dentro de um mundo virtual você consegue usar todas as máscaras possíveis. Nós conseguimos usar. Nós ficamos mais valentões, né? Nós conseguimos mostrar um sentimento que muitas vezes nós não temos. E daí não só o ato de entrar na internet é artificial, o contato, como a própria personalidade das pessoas passa a ser uma personalidade esquisita. né? As pessoas começam a se tornar estranhas. Você conversa pela internet com o cara, você tem uma impressão, quando você vai conhecer o cara pessoalmente, meu Deus do céu, né? Conhece um cara todo gentil online, ele chega perto, é um burucutu. O cara parece o chupacabra. É verdade. Não estou falando só estética, às vezes esteticamente também, né? O cara pega, coloca aquela fotona bonita, né? Quando ele tinha 15, o cara tem 40 anos e coloca aquela foto quando ele tinha 15 anos ainda. Sem camisa, tirando uma foto na frente do espelho. Aí você vai conhecer o cara, meu Deus do céu, parece um dragão de Komodo. A gente sabe que tem isso. Eu estou brincando, evidentemente, né? Mas tem isso. Então as pessoas, né, estão se isolando, às vezes, até para não mostrar quem elas são. Esse é um ponto. Estou falando de questão sociológica, assim, né? Que a gente percebe na sociedade hoje. Os adolescentes extremamente entediados por qualquer coisa, já é motivo de tédio. Esse dia até fiz uma mensagem aqui, eu falei, né? O que você mais vê nas linhas do tempo hoje, sobretudo dos adolescentes, é aquela, que tédio, nada para fazer. Meu Deus do céu, como nada para fazer? Você pode dar uma volta na quadra, você pode, sei lá, ajudar a arrumar a casa, você pode jogar uma bola com a piazada em vez de ficar vendo futebol na TV só. Tédio é excesso de vida acumulado, isso é um princípio básico, né? O filósofo Michel Henry trabalha muito isso. O tédio é excesso de vida acumulada. Como assim vida acumulada? Eu não estou falando de vida no sentido carne, certo? Você vê os outros fazendo, se machuca porque os outros estão fazendo, quando você poderia fazer aquilo. Então, por exemplo, você começa a ver a linha do tempo no Facebook hoje, é todo mundo lá, né? Tudo é alegria, né? O cara vai no banheiro, tira uma selfie, tchum, né? O cara vai comer um pão com margarina, tira foto do pão e da galera comendo pão com margarina. O cara vai no jogo de futebol, tira foto, aí vai postando lá. Bom, aí aquele cara que não tem esse hábito, olha que, nossa, eu devo ser um pum existencial, né? Não tenho amigos, tô aqui atrás do computador. Na verdade, o cara tem amigos, é só ele visitar do outro lado da rua. Mas ele vê todo mundo se divertindo, ele acha que ele não pode fazer aquilo, ele tá imobilizado. E o próprio ato de ver a vida dos outros começa a imobilizar o cara. Só que ele não percebe que os outros estão gastando energia, ele reclamando da energia que os outros estão gastando. Quando você poderia viver a vida. O ato de vocês estarem aqui já tira muito do tédio de vocês se vocês ficassem em casa vendo o Facebook ou mesmo o culto online. Estou sendo bem sincero. Eu tenho certeza que ninguém aqui está arrependido de estar aqui nessa noite. Ninguém, penso eu. Ninguém. Mas se ficasse em casa, poderia correr o risco de ficar entediado. Ou de ficar, sei lá, ver Faustão? Por favor, né? Ô, louco, meu. Aí não dá. Aí é o fim da picada, pai. O tédio vai tomar conta de vez mesmo. Pelo menos ficar vendo os bichinhos no Discovery ainda é legal. Agora, não dá, né? Então, galera, a gente está sendo jogado para esse tipo de comportamento hoje. E isso tem tomado conta da igreja também. É lógico que os motivos que tomam conta na igreja são outros, como eu falei. Um, eu já falei. Um dos motivos, evidentemente, é essa ideia da pessoa ter sido machucada mesmo. Nós vamos falar sobre isso. A graça de Cristo sobre você se você estiver machucado. Deus pode curar você. Deus pode tratar você. Deus pode fazer você que está desanimado, que não tem ministério, que acha que nunca mais vai encontrar uma igreja. Deus pode tratar você e toda essa energia que está acumulada em você, ele transformar isso. O seu dom que você sabe que tem. Talvez a sua timidez. Nossa, mas se eu for congregar na Gólgota, como é que eu vou fazer? Será que as pessoas vão me aceitar, não vão me aceitar? Será que vão ser simpáticas? Aí eu já não posso prometer. Mas será que... Não dá, mas faça alguma coisa. Deus vai te dar graça, peça a Deus. Amém? Portanto, esse comportamento individualista tem tomado conta também da igreja. Aí tem um outro motivo. São vários, mas eu vou falar de alguns aqui, tentar pontuar. Que leva as pessoas a saírem do corpo, da comunhão. Muitas vezes não tomam a ceia. Esquecem que a ceia é um sacramento que só pode ser realizado no coletivo. Pessoal, nós como reformados, e não falo reformado no sentido só do calvinismo, estou falando reformado no sentido, seja você arminiano, calvinista, seja lá o que for. Nós protestantes num todo, nós temos dois sacramentos só. o batismo e a ceia, é impossível você cumprir um deles sozinho. Aliás, só se você se auto-batizar, que é impossível também. Mas no caso, o outro, que é um sacramento que você faz constantemente e deve fazer, isso é uma coisa muito séria. A igreja parece que perdeu a reverência desses rituais importantíssimos que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Ah, eu não preciso tomar ceia, não é tão importante. É importantíssimo estar no culto de ceia na igreja. É fundamental, não é só comer o pão e tomar o sangue. Aquilo é um símbolo do sacrifício de Jesus Cristo, da redenção, da expiação na cruz. É evidente que não cremos na transubstanciação, como os irmãos católicos, de que o corpo realmente vira carne, e que o sangue verdadeiramente vira, o vinho verdadeiramente vira o sangue. A gente não crê nisso. Mas dizer que não é importante porque não é isso, complicado. Porque senão os apóstolos mesmo não teriam feito outras vezes. E o próprio apóstolo Paulo nos recomenda fazer isso. Ok? E nos dá todas as orientações. Isso também é um ato de congregar. Bom, o motivo que eu queria dizer é o seguinte, é o orgulho mesmo, né? Muitas vezes, talvez pelo conhecimento teológico, o que eu mais tenho visto, e muito, a galera, que bom, graças a Deus, muita informação, conhecimento teológico, debate, discussão. Aí aquele pastorzinho, no bom sentido pastorzinho, que ajudou o cara a vida inteira, começa a ser alvo das críticas dele. Ah, eu não vou congregar nessa igreja, esse pastor, olha só o que ele fala. O cara não fala nenhuma heresia. O cara é bíblico e tal, mas essa igreja não me agrada mais. Você viu o que ele falou naquele ponto? E começa a jogar picuinha e de repente está fora. Quer saber? Eu acho que eu sou muito bom e eu vou congregar sozinho, porque aí eu sei tudo o caminho, eu sei que tudo é correto, sei como tudo é correto. Eu tenho a interpretação bíblica correta, nem Calvino acertou, nem Lutero. Chega. Eu tenho conhecimento. Eu estou no primeiro ano de teologia. Nenhuma igreja presta para mim mais. Ou eu vou fundar uma igreja. São os pontos, né? Veja. A igreja católica, ela tem uma coisa que eu admiro, que é a unidade. É evidente que não concordamos teologicamente em vários pontos. Porém, eles têm uma unidade que está se perdendo. Está se perdendo. Hoje nós temos vários movimentos dentro do catolicismo. O protestantismo tem uma vantagem, no meu ponto de vista. O apego às escrituras. A verdade bíblica, tão somente a verdade bíblica. Porém, há uma desvantagem, no sentido de que qualquer um começa a se sentir dono da verdade. Isso desde que faça uma má interpretação da Bíblia, evidente. Porque, veja, a reforma protestante não trouxe a liberdade de interpretação bíblica. Isso é um erro histórico crucial se a gente ficar anunciando isso. O protestantismo trouxe o livre exame das escrituras. Livre exame não é livre interpretação. Sempre que houve livre interpretação, houve origem de heresias, de separação, de divisão. Livre exame. Não tem como você interpretar algumas coisas da Bíblia. Por exemplo, você vai negar que Jesus Cristo veio morrer pelos pecados? Aí eu interpreto que não. Ele veio só para ser um revolucionário, dar um exemplo moral bacana e tal. Não. Não cabe aqui livre exame. Para algumas coisas até pode. Questão de costume, de um hábito, coisa do tipo. Mas a reforma trouxe o livre exame das escrituras. Nós temos muitas pessoas saindo do corpo porque começam a interpretar a Bíblia. Não me agradou. Não me agradou. Isso não me agrada, isso não me satisfaz. Ou mesmo, de repente, o comportamento de algum irmão não agrada. Ou por vezes a pessoa, de repente, pensa assim, né? Nossa, aquele irmão pecou e continua pecando, não vou mais naquele lugar. Há muita hipocrisia ali. Nós pensamos, não pensamos? Galera, eu já pensei muito isso. Eu estou pregando aqui o que aconteceu comigo. Eu cheguei a ficar quase 3 anos sem congregar. Ia esporadicamente na igreja. Esporadicamente. E aí eu começava a fazer vários exercícios mentais, umas ginásticas mentais assim. Eu cheguei a cometer o Falar uma coisa muito absurda que hoje eu sinto vergonha. Teve um irmãozinho que me cobrou uma vez, eu estava na igreja do Evangelho Quadrangular ainda. O irmãozinho abençoadão chegou para mim. Ô, cara, você não vem para igreja mais? Você não tem ministério mais? Ele chegou sangue nos olhos assim, cobrando. Hoje eu vejo que ele foi usado por Deus e eu não dei bola, né? Eu chego, pô, cara, você não tem ministério? Vai porcaria nenhuma mais, cara. Parece de vez em quando aqui, quando tem um café, um risotão e vai embora. E daí, né, trocando ideia com ele, eu falei assim, não, mas eu... E na época eu trabalhava num projeto voluntário, projeto social voluntário, muito bom, por sinal, eficiente, tinha muitos resultados. Daí eu falei pra ele, cara, o ministério você pode fazer independente de onde você estiver e não precisa estar numa igreja para realizar. Falei assim, o cara até concordou, cara. Pior foi ele ter concordado. Pior que é verdade, que você faz o bem. Não está congregando, não está no corpo, não evangeliza, porque não era um trabalho de evangelização. Oh, que bom, né? É verdade, né? Que bacana. Oh, legal, o cara concordou, daí piorou ainda, porque daí eu achei que eu estava com a razão. Saí cheio de queria soltar pão cheiroso ainda. Né? Enchi o peitão, ó, viu? Tomei o cafezão e ainda apavorei, dei uma lição no cara. O cara estava certo e eu estava errado. Para mim, isso é claro hoje. Prova disso é que eu não saí do corpo, não foi nem necessariamente por uma questão teológica, foi uma questão de comodidade mesmo, de querer fugir da pressão, entre aspas, que o reino de Deus nos impõe de fazer alguma coisa para os outros e tudo mais. E fui me acomodando e fui me envolvendo com amizades que foram esfriando a minha fé. E daí eu comecei a fazer outra ginástica mental, né? Eu não preciso estar com eles para eles verem que eu sou um cristão legal. Então, tipo, ser legal, o negócio hoje é ser cristão legal também, né? Vamos ser um cristão legal. Aí você é um cristão legal lá fora. Ah, mas tem que ser um cristão legal lá fora? Não sei se seria legal ser cristão independente de onde você está. Senão a gente começa a pensar assim, pô, não, daí os caras vão me convidar para ir num bar, e se eu for na igreja hoje, daí os caras vão achar que eu sou um crente meio chato. Então eu vou pro bar. Urra! Que massa isso. Quando você vê, você já está envolvido em conversas. Seja, eu sei que está parecendo um pouco moralista. Eu peço perdão para vocês se está parecendo meio moralista. Mas a experiência é minha. Talvez não seja de vocês. Mas se for de vocês, eu estou falando ela como uma questão até meio terapêutica, assim, sabe? Porque eu sei que tem pessoas que passam por isso. Vão se acomodando. Não estou falando que você vai para um bar ou deixa de vir à igreja por uma questão de pecado, que você é mal e tal. Não quero cair nesse moralismo, mas há um risco muito grande. Há um risco muito grande. Porque você está deixando de frequentar o corpo como o autor de Hebreus aqui diz. Não sabemos o autor, eu ia falar o apóstolo, mas não temos certeza. Fato é que você está deixando o corpo e cada vez que você deixa o corpo, você vai morrendo espiritualmente. Vai morrendo espiritualmente. Ao menos que, de acordo com o primeiro princípio, que é um dever de congregar aqui, você faça aquilo que os monges faziam. Você pega lá São Benedito, por exemplo, um dos fundadores dos monastérios católicos no início da Idade Média, ele se isolou, mas o cara se isolou não para ficar vendo Netflix. O cara se isolou não para ficar lendo filosofia. Não que não seja bom, eu amo filosofia. O cara se isolou não para ficar debatendo numa mesa de bar. Vai ver como era a ordem beneditina dentro do monastério. Os caras acordavam 4 horas da manhã, faziam um monte de oração. Aí tinha uma missa de manhã, fazia mais um monte de oração, lia a Bíblia, copiava as escrituras sagradas, os copistas, preservaram a Bíblia para que chegasse até hoje, até nós hoje, fizeram um trabalho intelectual gigantesco. Eu posso até não concordar, era católico, coisa do tipo, posso até não concordar com isso, mas preservaram muito do que a gente tem de cultura hoje, fizeram algo. Se for para isso deixar de congregar, para que haja um retorno para o reino, e aí eu nem interpreto necessariamente como um deixar de congregar, porque você está no meio de cristãos lá. Caso contrário, tudo é uma tentativa de se auto-sabotar. Porque esses caras se isolavam e ficavam lá em oração e tinham experiências. E quando voltavam, voltavam abrindo igrejas, voltavam, sei lá, produzindo livros espirituais que fortaleciam as pessoas, aconselhando. Mas hoje a gente tem que ser sincero. Por que que a gente deixa de ir para a igreja? É para fazer isso? Vamos colocar a nossa mão na consciência e fazer essa reflexão. Se realmente é para isso. É um dever congregar. O autor de Hebreus não deixa margem de dúvida ao dever do congregar e da sua importância para o crescimento e fortalecimento espiritual, tanto do indivíduo quanto do grupo. Então, tanto do indivíduo quanto do grupo. Amém? O segundo ponto. Primeiro é o dever de congregar. O segundo ponto. Congregar é um ato de misericórdia para com o próximo. Porque daí é evidente que vocês devem estar se perguntando, poxa, mas congregar é um dever, mas não é fácil congregar. Como congregar? Com tanta gente ruim na igreja? Com tanto cara que não presta? Com tanta mulher que não presta? Com tanto pastor picareta? Com tanta sacanagem mesmo? Vamos tentar responder isso através de uma parábola que o nosso Senhor nos passou. Abram as escrituras em Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 35. Eu vou pedir para o Alan, por gentileza, se quiser trazer a sua versão. É Mateus 18, do versículo, 23 até o versículo 35. Portanto, o reino de Deus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do senhor e suplicou: "Por favor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo." O Senhor teve compaixão dele, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: "Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo." O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao senhor e lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: "Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro como tive misericórdia de você?" Bom, eu acho que essa parábola ela deixa muito claro uma coisa aqui, né? A graça de Deus para conosco, certo? E a nossa, o nosso ato de graça para com os demais. Para com os demais. Esses dias eu estava conversando com, não sei se o Rafael Santana está aí. Se estiver, levante a mão. Foi embora? Tudo bem. Mas também conversei com outros irmãos aqui, mais especial com ele sobre isso. Por exemplo, existem pecados em mim, todos nós somos pecadores, temos uma natureza que é propensa ao pecado. Mas existem pecados em mim que, por vezes, eu já consegui resolver. Não me afetam mais. Não me afetam mais, eu não sinto nem falta deles. Certo? Como o Alex brincou na escola bíblica ontem, eu não fico dando raçãozinha para ele crescer. Não, já não me afeta mais. Mas, de repente, o Niltinho tem um pecado. Eu tenho certeza que ele tem muito. O Niltinho deve ter algum pecado lá. Ou o Marquinhos. E de repente esse é um pecado até público, assim, algo que chega a chocar, chega a escandalizar. Como o meu era aquele que eu tratei. Aí como eu já resolvi, eu olho para o Marquinhos e para o Niltinho. Hipócritas. Sujos. Ainda tem a cara de pau de tocar no louvor. Hereges. A mão da fogueira começa tremer. Bom, veja só, diante de uma força minha, diante de uma graça que Deus me deu, e é evidente que teve o meu desenvolvimento espiritual nisso, consegui vencer, estou resolvido naquela área, às vezes até não, que é pior, e começo a julgar o cara, e não só julgar ele individualmente, mas até fomentar fofocas e, enfim, contendas devido a essa falha que eles possuem. Agora eu faço uma pergunta. O que sobraria de nós três se cada vez que nós pecássemos a nossa referência fosse Cristo e não o próximo? O que sobraria? O que sobraria, Nilton? Só o fogo consumidor e a condenação eterna e absolutamente mais nada. Por quê? Porque o meu ato deveria ser de misericórdia antes do julgamento. A Bíblia diz que, a Bíblia não fala que eu não posso julgar, de maneira alguma. Se vocês lerem o texto anterior, o texto inclusive que o próprio Cristo está narrando essas questões aqui, o Senhor Jesus Cristo está tratando dos problemas na igreja. E ele está explicando como que deve ser feito, por exemplo, uma admoestação, enfim, uma disciplina na igreja. Ele fala como a lei mandava. Primeiro vá até a pessoa, corrija a pessoa, se você tem uma dívida com ela, fala que você perdoa ela, tenta resolver. Se ela não aceitar, se ela não pedir perdão também, chame duas ou três testemunhas da igreja, converse com essa pessoa, certo? Acolha ela, vamos conversar, cara, pô, você tava calhando nisso, pô, ele aqui, ó, tal, pro teu bem. Tudo mediante Cristo, com oração, com graça, para depois dar um juízo. Cara, se você não quer se corrigir, infelizmente, não tem o que fazer. A Bíblia relata que é possível a disciplina. Mas por que com testemunhas? Justamente para ser mais justo, no parâmetro humano. Por que mediante o corpo? Por que diante da graça de Deus? Para fazer o reto juízo. Porque a Bíblia diz, julgue tudo diante da reta justiça. Porque com a medida que você julgar, você será julgado. Em momento algum a Bíblia fala, não julgue, não deixe que o cara viva do jeito que ele quer, ele que vá para a galera mesmo, seja um capetão na igreja. Não, a Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia dá os parâmetros, a graça. Essa parábola é mais uma dela. Essa parábola é um exemplo disso. Só que essa parábola aqui, ela pega mais pesado ainda. Porque antes, Pedro pergunta lá para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar então, Senhor? 7 vezes? Aí o Senhor fala 70 vezes 7. E começa a falar essa parábola. Mas por que 70 vezes 7? Isso é uma humilhação para mim. Congregar num lugar onde eu já perdoei, onde eu já tive assuntos, já estou machucado, estou moído, não aguento mais aquele pastor que vive vacalhando comigo. Por que continuar num lugar desse? Aí ele conta a parábola, né? Um senhor perdoa lá a dívida do servo, aí o servo vai para o seu conservo e não perdoa uma dívida infinitamente menor. Qual foi a dívida que Cristo pagou para nós? Dos nossos pecados. Só que é uma dívida eterna, é uma dívida imensurável, uma dívida que nenhum homem conseguiria pagar. Absolutamente nenhum homem conseguiria pagar. Por mais que o homem mais místico dessa terra tenha, não vou nem dar exemplos aqui, muitos existiram, homens devotos, fiéis a Deus, por mais santidade que esse cara tivesse, não seria suficiente para pagar. Jesus perdoou. É como essa parábola, o servo clama, Senhor, perdoa, tá? E o Senhor, não, amém. É gracioso para com ele. Mas uma dívida extremamente menor, aliás, no campo humano, comparado com o que Cristo fez, a gente não consegue perdoar o irmão. A gente acha que a gente não pode conviver com o irmão. Nós achamos que o irmão é muito hipócrita para a gente. O irmão, de repente, ou a irmã é muito assanhado para o meu gosto. É muito dinheirista. De repente o cara é um picaretão, o cara tem o nome sujo na praça, não quero conviver naquele lugar, aquela igreja já falhou demais. Né? Daí a gente tem às vezes, quando eu falo a gente, eu estou me colocando nisso. Quando eu falo nós somos assim, não estou falando todos vocês, estou falando para quem a palavra estiver tocando o coração, mas ela está tocando o meu coração com toda certeza. Às vezes nós fazemos isso, e nós ainda vamos para Deus, Senhor, como você é bom e gracioso, justo e verdadeiro. Seria a mesma coisa que esse servo aqui. Chegasse para o Senhor lá, ô Senhor, como você é bom e tal. Eu imagine que o Senhor não soubesse da situação, mas é evidente que ele ficou sabendo aqui, porque os outros homens falaram. Mas quem consegue esconder algo de Deus? Né? A própria orientação bíblica em relação às ofertas é o quê? Se você tem dívida com o irmão antes de depositar a oferta, vai e se conserte com o seu irmão. Porque é uma questão de graça também. Amém? Então, congregar é um ato de misericórdia. E sem misericórdia não há o congregar. É impossível nós congregarmos se nós não formos misericordiosos. Eu não estou falando que ser misericordioso é deixar de ser justo. O pastor tem que ser um facilitador, o pastor tem que ser um conivente com o pecado, de maneira alguma. Uma coisa não elimina a outra. Agora, há formas bíblicas de se fazer justiça e há aquilo que eu acho que é a forma de se fazer justiça. Antes de tentar consertar o cara, detonar o cara, por exemplo. Aliás, um dos grandes benefícios do congregar é nós nos corrigirmos uns aos outros, em amor. Certo? Porque assim, eu lembro, por experiência pessoal, que quando eu estava afastado da igreja, eu não tinha convicção de pecado, eu às vezes fazia as coisas, estava entrando no ritmo, era encontrar um cristão e fugia do cara. Putz, esse cara vai... Perdão. Esse cara vai me corrigir. Esse cara vai me corrigir. Eu lembro que eu evitava de ir na casa dos meus irmãos em Cristo e uma galera que eu gostava. Quantas vezes um grande amigo meu, não sei se ele está aqui, o William, eu convidei ele para vir, se não veio, já pisou na bola, vou conversar com ele depois. Mas o William me ligava, Paulo, vem aqui em casa, vamos conversar, cara, estou preocupado com você. Aí no meu consciente, não, o cara vai me chamar atenção, é bem capaz que eu vou. Eu estou tudo certinho, está tudo ok, sou cristão, nem orava mais, nem lia a Bíblia, mas sou cristão. Porque não congregava. Porque se eu estivesse congregando, poxa, a vida do Alan me influencia. Vou pegar o que é de bom do Alan. Certo? Pô, o Alan tem alguma dificuldade. Pô, ele tá pecando. Caraca, meu. Qual que é o meu dever como cristão? Ir lá corrigir ele. Mas corrigir como? Perante a palavra. Veja, quando você corrige alguém pela palavra, não é você que está corrigindo. O cara pode até ficar brabo com o que você está falando. Mas se você estiver falando a palavra, como ele vai contra-argumentar? Ao menos que ele não aceite o que está escrito aqui. Esse é o dever do corpo. Agora, se você se isola, você nem corrige e nem é corrigido. Porque Deus usa os irmãos para falar da palavra de Deus. O estar ouvindo essa mensagem é porque você está aqui hoje. Ok? Então, penso também que isso seria um ato de misericórdia para com o irmão. Então, congregar envolve misericórdia e envolve graça. Mas é muito difícil isso. É muito difícil, é muito para mim. Ah, não. Porque eu... Tudo bem ser gracioso, mas aquele cara fez tanta palhaçada pro meu lado. Eu não quero ver aquele cara nunca mais. Aquela igreja, eu não quero ouvir falar daquela denominação, que se lasque tudo. Bom, vejamos o que o Senhor fez então. Então, primeiro ponto, é um dever congregar. Segundo ponto, o congregar envolve desenvolvimento de misericórdia, de graça e piedade. E o terceiro ponto, nós nunca poderemos falar absolutamente nada para Deus no sentido de, é difícil para mim, no sentido, não suporto o sofrimento. Porque tudo que a gente acha e considera injusto, ele fez. Prova disso? Deus congregou no meio de hipócritas, pecadores, sujos. Pior raça que possa existir, que é a raça humana, no sentido do pecado. Porque é um paradoxo, o ser humano ele é pecador, mas ao mesmo tempo é amado por Deus. E isso é um paradoxo que eu não consigo explicar. Prova disso. É o culpado por toda a desarmonia da natureza, por toda a desordem que existe, por todo o caos que existe, é o ser humano culpado, é o pecado original. Porém, é por esse ser humano que Cristo vem e morre na cruz. Então, ao mesmo tempo que nós não prestamos, comparando-se com Deus, nós devemos nos sentir graciados por saber que Cristo, ainda assim, morreu na cruz. Então ele congregou no meio daquilo que ele poderia condenar com uma palavra. E ele é o único ser que tem autoridade moral para fazer o juízo que ele bem entender, sem prestar conta para ninguém, porque tudo é criado por ele, sem ficar se justificando a ninguém. Aí você pensa, ah, poxa, mas Deus é, então é um cara autoritário. É um ser autoritário porque ele não precisa, só porque ele criou, ele pode julgar, ele pode mandar para o inferno. Tem um outro atributo de Deus que cala todo homem e vai calar até aquele mais orgulhoso no dia do juízo. Deus é santo. Santo. Você pode pegar o ateu mais turrão. Aquele que não consegue negociar, não consegue ter a visão de justiça de Deus. Primeiro que ele não crê. ele vai poder dizer o seguinte: mas você nunca se mostrou a mim. Eu sempre fui um cara bom, eu doei minhas fortunas, eu fui justo, eu fui não sei o quê, eu fui não sei o quê, eu fui não sei o que lá. Deus vai falar: você não é santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Mas nós também não somos, aí fica mais injusto o negócio. Por causa do sangue de Jesus Cristo, nós podemos entrar confiantemente mediante ao trono da graça de Deus. Porque o sangue de alguém completamente santo foi derramado e nos redime do pecado. Então Deus não só congregou a terra, não só é santo, como derramou o próprio sangue. Qualquer argumento moral contra Deus é considerado pó. Ninguém escapará do juízo de Deus. Amém? Prova de que ele congregou a terra? Vejamos então, João capítulo 1, estamos encerrando já, eu vou encerrar com as leituras desses textos, porque seria muito pesado a palavra se fosse minha, é evidente? Quem sou eu para falar uma palavra tão, às vezes, até pesada? Que é mostrar a importância do congregar? Quem é qualquer um aqui para falar algo assim por si próprio? Não há como falar por si próprio. Agora, se Cristo deu exemplo, eu acho que não sobra muito o que questionar sobre isso. Vejamos então, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículos 1 ao 18. Espera aí que eu estou com dificuldade aqui. Sim. Chegamos lá. Deixa que eu faça a leitura agora. Vamos lá então. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinha ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que é seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Pois bem, vamos ficar por aqui. Poderia até continuar a leitura, mas esse texto deixa claro. Cristo era o Verbo. Ele era o próprio Deus. Se encarna na condição de homem para viver no meio daquilo que ele mais desprezava, que era o pecado. Amém? Por uma questão de amor, porque ele sabia que nenhum homem conseguiria fazer a sua expiação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João 3,16, eu acho que é um versículo muito conhecido da igreja, diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oi? Que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Continuando os versículos, ainda diz, né? Ele não veio para julgar o mundo, ok? Mas para salvar o que se havia perdido, pois todo aquele que nele crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado quem não crê. Então, quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. É evidente que esse texto está falando da dimensão humana de Deus, porque Jesus fará o julgamento. É óbvio. Porém, tem um outro texto, para concluir em definitivo, que relata Porque muitas pessoas podem pensar assim daí, poxa, mas aí fica fácil ainda para Cristo. Porque ele é Deus. Ele era Deus na terra, aí é fácil não pecar. Aí é fácil amar o que é impossível amar. Né? É fácil tolerar a ofensa. É fácil tolerar o xingamento. É fácil tolerar o desprezo. É fácil tolerar a cusparada ou a chicotada no lombo. É fácil tolerar o pastor xarope. Para quem é Deus? Claro, ele está brincando ali, que agora ele taca fogo e mata todo mundo. Bom, vejamos então o que, que Cristo sofreu na sua outra dimensão, lá em Filipenses 2, do versículo 1 ao 11. Então, Filipenses, do versículo 1, perdão, Filipenses 2, do versículo 1 ao 11. O texto diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um como seu superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Bom, aqui o apóstolo está falando sobre congregar, certo? Congregar. E ele continua: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ah, não, mas aí não dá. Ele era Deus, né? Eu vou ter o mesmo sentimento. Aí é demais para o homem, né? Eu sou sangue quente, meu. Eu sou mamífero, no bom sentido, evidente. Eu não sou um réptil. Eu sou sangue quente, o sangue ferve. Dá vontade de dar nas orelhas, de cuspir fogo. Vejamos então. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, de homem. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Amém? Então, nunca nos esqueçamos que Deus, que o Senhor Jesus Cristo, ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Só que a Bíblia diz que ele não usurpou o ser igual a Deus. O que significa isso? Ele podia torrar todo mundo ali. Ele podia deixar de cumprir o chamado dele, deixar de cumprir a expiação a hora que ele bem entendesse. Mas ele não usurpou ser igual a Deus. Ele era Deus. É um paradoxo. Eu realmente não tenho a sapiência teológica para poder explicar isso. Não tenho. Santo Agostinho tentou na Trindade lá. Quem sou eu para escrever alguma coisa? Ou para falar alguma coisa sobre isso. Mas fato é que ele era Deus e homem, da mesma substância, consubstancial. Certo? Porque o próprio João disse isso. Então, ele sofreu como homem, ele sofreu como Deus, ok? E em tudo não pecou, e nos amou até o fim. Para nos deixar o exemplo também, de que não há argumento moral contra o congregar, contra o perdoar, contra o entender as falhas do irmão, ou da irmã, ou do pastor, ou da pastora. E há possibilidade da gente ser curado, pessoal. Há possibilidade. Há possibilidade de ser curado. 2013, 2014, eu voltei para Gólgota, e eu falo, com absoluta certeza, se não fosse a graça de Jesus Cristo, não me passava pela cabeça congregar aqui, muito menos um dia pregar numa igreja. Ou fazer qualquer coisa mais. Estava completamente desanimado. Completamente desanimado. E o Senhor me curou. Pela graça do Senhor Jesus Cristo. Lógico que teve oração, teve aconselhamento, teve os irmãos que me ajudaram. Mas o Senhor curou. Eu não sei qual é o motivo que, de repente, você está desanimado. Se você não deixou de congregar, você está pensando em sair fora e seguir sua vida. Talvez você já cansou, né? Está cansado. Não, cansei. Ah, não, mais uma vez, ministério não deu certo. Cansei, desisto. Vamos pensar um pouco em Cristo. Em João 13, diz que ele nos amou e nos amou até o fim. Pouco antes da ceia, ele disse isso. Sabendo que Judas o trairia, sabendo da inconstância de Pedro, sabendo da fé de Tomé, ele não desistiu, ele não cansou. Ele suou sangue no Getsêmane, mas ressuscitou ao terceiro dia. Porque ele sabia que ele ia cumprir até o final. E é o exemplo para a gente. Talvez você tenha mais lutas do que você está tendo hoje na igreja. Mas congregar ou não congregar é um ato de misericórdia, é um ato de perseverança e tolerância, muitas vezes, que nós precisamos ter para com o irmão. Amém? Então, eu gostaria que todos baixassem as cabeças. Vamos fazer uma oração. Se você que está, de repente, fraco, você está muito triste, você não tem força para congregar. Talvez você até faça parte do ministério, sim, mas é só o ministério mesmo que segura você. Só o ministério. É só o hábito de estar aqui, ou na igreja que você frequenta, não há absolutamente nada mais que te motive. Olhe para Cristo, sendo santo, sendo poderoso, se havia algum motivo para ele nos amar. Será que havia algum motivo para alguém santo morrer por você? Mas ele não desistiu do ministério dele. E ele vai dar graça para você, porque ele disse que ele nos daria graça, ele nos ressuscitaria no último dia. Senhor Jesus Cristo, nós oramos pedindo a sua santa misericórdia, Deus. Pedindo a sua graça que está acima de qualquer compreensão humana, Deus. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia dos irmãos que aqui estão prestes a deixar esse ministério aqui. Estão cansados, Pai. Estão verdadeiramente cansados. Estão honestamente cansados, Pai. A carne não aguenta mais sair de casa e vir até uma igreja e muitas vezes no seu intelecto ouvir as mesmas coisas. Não sentir mais muitas vezes aquela experiência que ele desejaria. Tenha misericórdia, Deus. Traz um novo fôlego de vida, uma nova graça, uma nova unção. Traga restauração a esse coração que está profundamente machucado por alguém que o feriu, Pai. Também aquele que por orgulho, muitas vezes, por causa desse movimento, esse movimento que leva as pessoas a ficarem desengrejadas, crendo que é possível ser cristão fora do corpo, tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia, Pai, pois isso não é um ato de misericórdia, ao contrário, é puro orgulho, Deus. É puro orgulho. Tenha misericórdia, Espírito de Deus. Nos cure, nos traga a vontade de estar na tua casa novamente, Pai. Que nós nos desesperemos quando pensarmos em não vir à sua casa, Pai. Quando pensarmos em não estar em comunhão, Pai. Que a nossa vontade não seja feita, mas a sua, Jesus. E a sua vontade, Pai, é acolher os seus, Pai, em seus braços, Pai. Mas também em comunhão, Pai, como um só corpo, Pai. Sendo o Senhor o cabeça, Jesus. Que nós aprendamos a viver como igreja, Deus. Como igreja, Pai. Como eclésia, como assembleia dos santos, Pai. No nome santo de Jesus, Pai. Que essa palavra seja fonte de vida, Pai, ao nosso coração durante a semana, Pai. Que o desejo de estar aqui domingo que vem já comece agora, Pai. Ou na igreja dos irmãos que estão aqui visitando, Pai. Que esse desejo ardente, não de desistir, mas de transformar a igreja se há algo errado, então. Comece agora. Arda o desejo de transformação, mas não de abandono. Não de rebelião, de rebeldia ou de revolução, Pai. Mas o desejo de transformar mediante a sua palavra, com respeito, Pai, àqueles que são nossos líderes, Jesus. Eu peço isso no nome santo de Jesus Cristo, Pai. Para a glória do seu nome, Deus amado. Amém, Jesus. E amém.